Senhor, em meio à dor, teu olhar é meu consolo. Como servo que anseia por sombra e paz eu clamo. Teus braços são meu abrigo, em noites longas eu espero. Na angústia do meu espírito, tua luz é meu segredo. Lembra-te, ó Pai, da minha vida, como o vento que passa eu sou. Nos meus dias de vaidade, só em ti encontro amor. Tua graça é meu alicerce, teu perdão meu redentor. Até quando, Senhor, me guardarás? Em ti eu busco meu valor. Se sou um alvo, que peso, na fragilidade eu clamo. Por que me deixas só, Senhor? Em sombras eu me engano. Mas mesmo em meio ao pranto, teus sonhos trazem refrigério. Acalma a tempestade e traz a paz, meu mistério. Lembra-te, ó Pai, da minha vida, como o vento que passa eu sou. Nos meus dias de vaidade, só em ti encontro amor. Tua graça é meu alicerce, teu perdão meu redentor. Até quando, Senhor, me guardarás? Em ti eu busco meu valor. Se pequei ao guarda dos homens, escuta o clamor do meu ser. Retira a amargura e a dor, que em ti eu possa renascer. Nada sou, mas em teus braços encontro paz. Pai da minha vida, como o vento que passa eu sou. Nos meus dias de vaidade, só em ti encontro amor. Tua graça é meu alicerce, teu perdão meu redentor. Até quando, Senhor, me guardarás? Em ti eu busco meu valor. Ó Senhor, em ti eu espero, meu ser se entrega a ti. Na quietude da noite, teu amor é teu.